Santana te ficando aí pra você. YB909, Cidade Livre FM, operando em 88,7 MHz, canal 204. Uma emissora da Rádio Difusora, São José do Rio Pardo, estado de São Paulo.